7, raridade. Cappuccino. Sei que a vida louca parece te oferecer um certo conforto momentâneo. Também sei que sou inabalável, como se fosse um guerreiro com armadura de titânio. Sei que a vida louca parece te oferecer um certo conforto momentâneo. Também sei que sou inabalável, como se fosse um guerreiro com armadura de titânio. E as engrenagens do sistema continuam oprimindo aqueles que põem elas pra girar. E o plano do Robin Hood já tá todo mapeado, a cada som nós tá botando pra executar. Um turbilhão de coisa ruim tá girando na rua, algumas delas disfarçadas de oportunidade. Discernimento pra entender, eu peço para o pai que me protege, sempre afasta a ira do covarde. Vigia de perto toda maldade, que eu sei que o pobre quando inteligente pro nosso inimigo é perigo direto. Mas nessa ferida eu joguei aguardente. Vigia de perto toda maldade, que eu sei que o pobre quando inteligente pro nosso inimigo é perigo direto. Mas nessa ferida eu joguei aguardente. Sei que a vida louca parece te oferecer um certo conforto momentâneo. Também sei que sou inabalável, como se fosse um guerreiro com armadura de titânio. Sei que a vida louca parece te oferecer um certo conforto momentâneo. Também sei que sou inabalável, como se fosse um guerreiro com armadura de titânio. Mas agora vê se tu esquece de lembrar de mim, porque quando eu mais precisei, sei que tu abandonou. Agora é só rolé de nave pra cima e pra baixo, metido pra pato, raridade, Deus abençoe. Olhando pro relógio não tem mais tempo ruim, e o porteiro fala pra mim que a vitória chegou. E agora verdadeiramente sigo inabalável, trabalho impecável pro azar de quem não acreditou. E quem mais precisa de nós fala que nós não tem valor. Quem não tava junto agora fala que eu mudei. Tempo tá nublado, só que pra nós clareou. Menor, depender de mim, tu vai chegar onde eu cheguei. Não é talento, mano, é disposição. Sabe que nós não falha na missão. Olha a minha cara estampada na capa. Traficante sim, só que de informação. Sei que a vida louca parece te oferecer um certo conforto momentâneo. Também sei que sou inabalável, como se fosse um guerreiro com armadura de titânio. Sei que a vida louca parece te oferecer um certo conforto momentâneo. Também sei que sou inabalável, como se fosse um guerreiro com armadura de titânio. Cappuccino.